Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Direção de jornalismo: Romualdo Coelho. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 18 de agosto de 2014. Destaques de hoje. Cerca de 160 mil pessoas prestaram as últimas homenagens a Eduardo Campos. PSB avisa que abre consulta sobre chapa à presidência. Alemanha alerta para risco de confronto direto entre Moscou e Kiev. Políticos prestam últimas homenagens ao ex-governador Eduardo Campos. Papa Francisco propõe diálogo fraterno a países como China e Vietnã. Dilma é vaiada duas vezes ao acompanhar velório de Eduardo Campos. A Argentina processa gráfica dos Estados Unidos por detectar falência. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Áreas de instabilidade deixam o dia com muitas nuvens em quase todo o Sudeste. Sol e tempo firme no oeste e noroeste de São Paulo e no centro e noroeste de Minas Gerais. Nas demais áreas faz sol também, mas ocorrem pancadas de chuva principalmente à tarde. Região Norte. Áreas de instabilidade atuam no norte da região. Em Roraima, no norte do Amazonas, noroeste do Pará e no Amapá, há previsão de pancadas rápidas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas do norte, o sol brilha forte e o tempo segue seco. Região Nordeste. Sol entre muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva a qualquer hora no leste e sul da Bahia. No litoral entre Sergipe e Rio Grande do Norte, sol e pancadas rápidas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte e não chove. Região Sul. Tempo firme em toda a região, mas o céu fica com muitas nuvens no leste de Santa Catarina e do Paraná. O sol predomina em todas as áreas e a temperatura sobe. Região Centro-Oeste. O sol brilha forte e o tempo continua seco na região. Em Mato Grosso do Sul, só aparece entre algumas nuvens, mas não chove. Não há condições também para chuva nas demais áreas do Centro-Oeste. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan, saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Entretenimento, consolas, videojogos, indústria, palavra-chave de joystick, o espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e a tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas-feiras, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Cerca de 160 mil pessoas prestaram as últimas homenagens a Eduardo Campos. Admiradores, amigos, familiares e políticos acompanharam a missa, celebrada pelo diácono Ayrton Carvalho. No velório, houve homenagens musicais e multidão seguiu o cortejo até o cemitério. A missa de corpo presente de Eduardo Campos e os assessores Carlos Percol e Alexandre Severo, mortos em acidente aéreo na última quarta-feira, se encerrou por volta das 12 horas e 20 minutos deste domingo. A cerimônia, aberta ao público, foi realizada na Praça da República, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual. O enterro do ex-governador de Pernambuco ocorreu por volta das 17 horas no cemitério Morada do Sol. Eduardo Campos foi enterrado em jazigo da família, ao lado de seu avô, Miguel Arraes. Por volta de 16h30, o cortejo, com o caixão em um carro do Corpo de Bombeiros, deixou a sede do governo, acompanhado por multidão nas ruas do Recife. Ao longo do dia, cerca de 160 mil pessoas acompanharam as últimas despedidas. Mais cedo, admiradores, amigos, familiares e políticos acompanharam a missa, celebrada pelo diácono Ayrton Carvalho. Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife, começou a falar a partir das 10h45. Um ser humano apaixonado pelo povo, principalmente os mais empobrecidos, declarou o católico. O velório começou cedo. A fila para as pessoas se aproximarem do caixão de Campos chegava a 3 quilômetros. Viúva de Eduardo, Renata Campos, assistiu à missa ao lado de Dona Madalena Reis, avó do ex-governador, e de Marina Silva, que deve ser anunciada candidata à presidência da República pelo PSB. Dilma Rousseff, Lula, Aécio Neves, José Serra, Luísa Erundina, Geraldo Alckmin, Alexandre Padilha e Roberto Amaral foram alguns dos políticos presentes. Perto do fim da celebração, a população entoou o coro Eduardo, guerreiro do povo brasileiro. Chorando, o ex-presidente Lula falou com a família. O homem que mantinha um jovem refém na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, se entregou à polícia. O sequestro, que começou por volta das 17 horas, durou cerca de 2 horas. De acordo com a polícia, o suspeito se chama Eduardo e participou de um assalto no mesmo bairro pouco antes de entrar na igreja. Testemunhas disseram que ele fugiu da polícia depois de ter participado do assalto a uma loja. Uma missa era celebrada na igreja quando o homem invadiu o local por volta das 17 horas. Com um revólver, ele segurou o jovem. Ainda segundo testemunhas, o suspeito tentou manter o padre refém, mas o jovem, que seria ministro da Eucaristia da igreja, se ofereceu para ficar no lugar dele. A área foi cercada por policiais. E segundo a polícia, outro homem participou de um assalto com o suspeito. Na fuga, eles trocaram tiros com a polícia. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O outro homem não foi encontrado pela polícia. O piloto do Cessna, que caiu em Santos na última quarta-feira, Marcos Martins, foi enterrado na manhã deste domingo em Maringá, no Paraná. Aos 42 anos, ele foi uma das 7 vítimas do acidente, que também vitimou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, do PSB. O translado do corpo de Martins de São Paulo para Maringá foi feito por uma aeronave da Força Aérea Brasileira, FAB. assim como ocorreu com os demais corpos das vítimas do acidente. Considerado um piloto experiente, Martins era casado com Flávia Martins e tinha dois filhos pequenos, de 2 e 7 anos. Segundo o irmão do piloto, Márcio Martins, Marcos tinha mais de 1000 horas de voo no modelo do Cessna 560 CLS+, e por isso foi contratado por Campos, que exigia alguém experiente para comandar a aeronave. Ele tinha mais de 1000 horas de experiência com o modelo em que estava. Tinha um avião na ponta dos dedos. O que realmente aconteceu? Questionou Márcio, que também é aviador. Além de amigos e familiares, uma comitiva do PSB paranaense acompanhou o enterro e coroas de flores foram enviadas pelo governo de Pernambuco e pela prefeitura do Recife. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, como era previsto, o fim de semana foi de tristeza e lágrimas, principalmente para pernambucanos e amigos do ex-governador e presidenciável Eduardo Campos. O povo generoso de Pernambuco soube homenagear o seu líder e a despedida foi emocionante. A família, inundada pela presença de milhares, populares e autoridades, teve pouco tempo de prantear aquele a quem amava. Mesmo que a imagem, os discursos, a pregação, as ideias de Eduardo Campos estejam presentes, principalmente nesses primeiros dias de campanha pelo rádio e a televisão, a condução do processo perde um jovem líder que construía a sua ponte para travessias maiores, como a de tentar a presidência da República. A ruptura, da forma como foi, cria uma aura de simbolismo que será difícil de afastar, e muito menos deixar de ser utilizada por aqueles que trilharão o caminho que estava traçado. E, neste sentido, Marina Silva surge como herdeira da cabeça de chapa agora invertida. A rede com ela e o PSB na vice. O mundo político estava voltado para o Recife, Pernambuco, com a presença dos personagens mais expressivos, mas poucas redes dedicaram espaço significativo, com uma ou duas exceções. Canais abertos acompanharam o cenário apenas com flashes. Isto já demonstra o significado relativo da política para a vida das pessoas, e principalmente por aqueles encarregados de continuar proporcionando o espetáculo, o circo. Mesmo que o que estava acontecendo possa ter significado fundamental para a vida de telespectadores e ouvintes. Pode-se entender por causa disso, porque o país vive com a política e políticos que tem. Mas isto é outro assunto. A família de Eduardo Campos começará hoje a sentir verdadeiramente a ausência do companheiro, do marido, pai, do amigo. A política terá que forçosamente seguir seu rumo. Terá que navegar. Até porque, a partir de amanhã, os lares de milhões serão invadidos com a propaganda dos candidatos. Não tenho a menor dúvida de que Marina será um divisor de águas entre o antes e o depois de Eduardo. O quanto poderá interferir na polarização entre PT e PSDB, que motivou a entrada na disputa do pernambucano Eduardo, se saberá talvez brevemente. A depender do vice de Marina e de quanto o eleitor brasileiro estará disposto a investir no conhecimento e no seu desejo de mudança. Arrisco afirmar que estes fatos todos reforçam a previsão de um segundo turno e que Dilma provavelmente deverá ter uma das vagas. Se Aécio ou Marina, ainda é cedo. Mas apesar da tragédia, não acredito em mudanças radicais do cenário que já estava desenhado. Eduardo era uma promessa muito mais para o futuro. Com Marina é diferente. O seu futuro dependerá de como vai agir agora no jogo intrincado da política brasileira. Inclusive, de Brasília, José Voitschumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. A

derrotou a Argentina na justiça em um processo por sua dívida em default. De fato, argentinos e argentinas, apresentamos uma denúncia penal, desta vez perante a Justiça Federal, porque a quebra da Dunaway é um crime federal por alteração da ordem econômica e financeira, escreveu a presidente em sua conta no Facebook neste domingo. A Dunaway disse ter registrado perdas entre 15 milhões de dólares e 20 milhões, além de ter demitido 400 funcionários em sua fábrica de Buenos Aires. A declaração foi contestada por Cristina Kirchner, segundo a qual uma inspeção fiscal comprovou que a empresa não tinha dívidas nem dificuldades financeiras. O ministro alemão das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, declarou neste domingo que é preciso evitar a todo custo um enfrentamento direto entre forças ucranianas e russas. Se não prestarmos atenção, uma situação se encaminhará para um enfrentamento direto entre os exércitos ucraniano e russo. E isso deve ser evitado a todo custo, frisou o ministro em reunião com os colegas russo, ucraniano e francês em Berlim. A reunião começou às 13h30 no horário de Brasília. De acordo com Steinmeier, o objetivo do encontro é tentar possibilitar um avanço na direção de um cessar-fogo. O ministro alemão acrescentou que não há garantias de sucesso e que as partes envolvidas estão longe de uma solução política. A questão principal é chegar a uma trégua humanitária duradoura e menos abordar o polêmico comboio humanitário russo. Para Steinmeier, um plano de trégua passa por reforçar a fronteira entre Ucrânia e Rússia para evitar que, no futuro, mais material, armas e combatentes possam chegar ao leste da Ucrânia. A coordenadora das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Valérie Amos, avaliou neste domingo que levará meses até que a ONU consiga reparar suas infraestruturas danificadas e destruídas na faixa de Gaza, desde o início da ofensiva israelense. O conserto dos estragos nos hospitais, escolas e postos da UNRWA, agência da ONU para os refugiados palestinos, onde os deslocados encontraram abrigo, levará meses, declarou Valérie. A representante da ONU está em uma visita de 2 dias em Teherã, onde se reúne com as autoridades iranianas para tratar das crises humanitárias em Gaza, Síria e Iraque. Ao todo, 97 instalações da UNRWA foram danificadas em Gaza, em especial centros de saúde, de distribuição de alimentos e escolas. Muitos desses colégios serviam de abrigo para os 250 mil palestinos deslocados. Amos lembrou das firmes declarações das Nações Unidas sobre as violações das leis humanitárias internacionais e das leis sobre os direitos humanos por todas as partes em Gaza. Ainda segundo ela, todos os estados membros da ONU fracassaram em sua tentativa de encontrar uma solução política para o conflito entre israelenses e palestinos. A ofensiva lançada em 8 de julho por Israel contra o movimento islâmico palestino Hamas matou quase 2 mil palestinos em Gaza, civis em sua maioria. Além disso, 64 soldados israelenses morreram e os foguetes lançados de Gaza mataram 3 civis em Israel. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. hidratante corporal puro ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas, www.saudecombeleza.com.br, ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61-3532-6993. Peça o seu hidratante corporal puro ômegas. Mais um produto de sucesso, Saúde com Beleza. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal Longo apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca o momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Feita de histórias de amor e de melodias que tocam o coração, a MPB abre as portas da manhã do Canal 1. Às 9 da manhã, de segunda a sexta, pela mão da Target Radios, trazemos-lhe 60 minutos de música popular brasileira. MPB. Target Brasil. De segunda a sexta, às 9 da manhã e com 60 minutos de duração, aqui no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Antes do corpo do ex-governador Eduardo Campos, do PSB, ser liberado para o cortejo fúnebre do Palácio do Campo das Princesas, onde foi velado desde a madrugada deste domingo até o cemitério de Santo Amaro, músicos prestaram a última homenagem ao político. Alceu Valença, Petrúcio Amorim e Maciel Melo subiram ao palanque montado em frente à Praça da República, munidos de violão e microfone, e cantaram, entre outras músicas, Madeira que Cupina o Rói, de autoria de Capiba. Valença fez, inclusive, um breve discurso, no qual fez questão de ressaltar o lado alegre de Eduardo no âmbito particular e o político que ele foi na esfera pública. A capela, a cantora Edilza cantou um trecho de Faz o Milagre em Mim, de Regis Danese. Dilma é vaiada duas vezes ao acompanhar velório de Eduardo Campos. A presidente Dilma Rousseff foi vaiada duas vezes na manhã de ontem, enquanto acompanhava o velório do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, em frente ao Palácio do Campo das Flores, em Recife. A primeira vaia aconteceu na chegada de Dilma ao velório, junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, perto do fim da missa campal de corpo presente por Eduardo Campos, pelo jornalista Carlos Percol e pelo fotógrafo Alexandre Severo, vítimas de acidente aéreo na quarta-feira, Dilma foi novamente vaiada ao aparecer no telão colocado em frente à sede do governo. Lula chorou ao chegar na despedida a Eduardo e ao conversar com a viúva Renata Campos. O ex-presidente e Dilma foram embora do palácio por volta de meio-dia, depois de acompanharem a missa. O candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, também acompanhou a missa em homenagem a Eduardo Campos e seus assessores e cumprimentou Dilma, sua adversária, nas eleições de outubro. Renata, viúva de Eduardo, me falou: Aécio, ele, Eduardo, não combinou isso comigo. É isso, contou o tucano. Outros chefes de Estado e políticos participaram da despedida ao ex-governador. O corpo de Eduardo Campos foi enterrado por volta de 17 horas no cemitério de Santo Amaro. Marina Silva afirmou que não embarcou na aeronave que caiu em Santos na última quarta-feira por providência divina. Foi providência divina eu, Renata, Miguel e Rodrigo Molina não estarmos naquele avião, disse Marina, em referência aos familiares que costumavam viajar com o presidenciável. A ex-ministra desembarcou na tarde de sábado no Recife para acompanhar o enterro de Campos. Questionada sobre como se sentia após a tragédia, afirmou ter o senso de responsabilidade e compromisso que a perda dele impõe. Marina deve ser declarada nova candidata à PSB da presidência da República nos próximos dias. Ela se aliou a Campos em outubro do ano passado, após a Justiça Eleitoral negar o registro do seu novo partido, a Rede Sustentabilidade. Fotógrafos profissionais, amadores e entusiastas da fotografia se reuniram na tarde deste domingo no Museu Nacional da República para o Fotografaço. O encontro faz parte de um circuito de eventos em comemoração ao mês da fotografia. A programação acontece desde o dia 4 de agosto. Cerca de 100 pessoas com câmeras a tiracolo fizeram imagens no local. Além disso, participaram da oficina Mundo Investido, onde os participantes aprenderam a construir uma espécie de câmera escura. A iniciativa homenageou o fotógrafo José Rosa, que morreu em maio deste ano e utilizava a técnica Pinholi para produzir imagens. Usando apenas uma lata com um pequeno furo e um papel fotográfico, ele ensinava crianças a arte de fotografar. No próximo dia 19 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Fotografia, amanhã. Esta é a terceira edição do Fotografaço. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura. Márcia Ferreira. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Direção de jornalismo, Romualdo Coelho. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.